Saia dessa roda, venha descansar. Venha pro meu colo, venha namorar. Ai, moreno, ainda sou menina, mas já sei amar. Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar. Ai, moreno, filho da Bahia, se você não vem, não vem não. Não lhe passo dengo, não vou lhe nina. Ai, moreninho, filho da Bahia, se você não vem, não vem. Não lhe passo dengo, não vou lhe nina. Ai, moreninho, viver não é fácil, não. Pergunte pro meu coração. Sem perder a valentia, sei amar o meu amor. Ai, moreno, sei beber no varanda, boi Sandoval quem me ensinou. Ai, moreno, sem perder a valentia, sei amar o meu amor. Sei amar o meu amor. Ai, moreno, sei beber no varanda, boi Sandoval que me ensinou. Ai, moreno, ah, ai, moreno, ai, morenê, ai, meus amor, ai, moreno, ai, moreninho, ai, meus amor, ai, moreno, ai, moreno, ai, moreno, ah. Ai, moreninho, ai, meus amor, ai, moreno. Saia dessa roda, venha descansar. Venha pro meu colo, venha namorar. Ai, moreno, que ainda sou menina, mas já sei amar. Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar. Ai, moreno, filho da Bahia, se você não vem, não vem não, não vem não. Não lhe passo dengo, não vou lhe nina. Ai, moreno, filho da Bahia, se você não vem, não lhe passo dengo, não vou lhe nina. Ai, moreno, viver não é fácil, não. Pergunte pro meu coração. Sem perder a valentia, sei amar o meu amor. Ai, moreno, sei beber no varanda, foi Sandoval que me ensinou. Ai, moreno, sem perder a valentia, sei amar o meu amor. Sei amar o meu amor. Ai, ai, sei beber no varanda, foi Sandoval que me ensinou. Ai, moreno, ai, moreno, ai, morenê, ai, meus amor, ai, moreno, ai, moreno, ai, moreninho, ai, meus amor, ai, moreno, ai, moreno, ai, moreno, ai, moreninho, ai, meus amor, ai, moreno, ai, moreninho, ai, meus amor, ai, moreno, ai, moreninho, ai, meus amor, ai, moreno. Salva Barbosa.